1805, conforme instruções do Centro Recife, está presente e autorizado direto e par. Direto e par, 1805. Gol 1805, chama agora o Centro Recife, 126.85, alterna 125.45. 2685.25, bom dia. O EBGE 6746, autorizado a final do procedimento de LS 610, deixa para 2100. Reporte estabilizado. 2100, estabilizado ILS 5800, reportar estabilizado. 7489. Estabilizou ILS 5899. Objeto 5899, passou o marcador externo, chama agora a torre 118.612. 118.612, 5899. Salvador, 5899, baixado travado na final. 99, avistado livre pouso, 170 graus, 8 nós, o Webjet 5899. Atrasado pouso, Web 5899. Gol 1896, desça para 3.000 pés, altimetrão no 098. 3.000 pés com 1.018 no 098, gol 1896. Objeto 746, conforme a próxima antena. 060, 746. Sensor solicitado após ITAP, está passando agora 2.5 milhas à direita da posição ITAP. Está presente o voador na resposta estabilizada. Eita, voador dura, 746, reportagem estabilizada. E 5899, Solos 29, libere a direita em táxi autorizado via Alfa Juliette para o portão 10, portão 10 para o Webjet 5899. Direita, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 10, Web 5899. Salvador, então 3170, passo 200, a 1250. Então 3170, controle Salvador, acendo identificação, desça para o nível 050 na chegada Mari, altímetro 1018. Afirmativo, 050, confine 050 ou 080? Nível 050. 050, pode voar direto TAP, senhor? Autorizado. Direto TAP, obrigado. 4 para Aracaju, você está pronto para cópia? Aracaju, nível de voo 230, decola Dona Zero com primeira curva à esquerda, saída Tuca, Jama, após direto Aracaju. A frequência do controle Salvador em 1208, seu código transponder 5422, voo 1714. Autorizado Aracaju, nível 230, decola Dona Zero para a esquerda, saída Tuca, Jama, Jama, Aracaju. Controle 1208, transponder 5422, é o voo 1714. Fome pronto para o pushback 1714. Formar. Autorizado a final do procedimento LSXY 0, desça para 2000 pés, reduz a velocidade 1709. Vectraço na aproximação. 8 milhas, Boeing 737-300. Sim, aqui descendo para 2000, já estamos reduzidos, vamos continuar nossa redução, 8 ou 9 mesmo. Estabilizando ILS 6746. Objeto 6746, completa a final, agora a torre 118, decimal 62. Completa a torre 1862, boa noite, 6746. Composto. Torre Salvador, boa noite, objeto 6746, estabilizado, baixar travado ILS. Boa noite, o 6746 avistado. Baixado e travado, tem livre pouso no 0-138-9, 6746. Autorizado pouso no 0-6746. Salvador, bom dia, o voo 994, autorização para Maceió. 994 para Maceió. Está autorizado no nível 350, Aperuísque 58 até a posição Orágua, após direto. Decola da 1-0 com curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. A frequência do controle em 1208. Seu código transponder 5432, gol no 994. Autorizado 350 para Maceió, decola da pista 10, com curva direita, perfil da Puca Aracaju, voo 358, Orago e direto. Controle de saída 120, decimal 8, transponder 5432, voo 1994. Só confirmando a curva à esquerda, que a esquerda após a decolagem, com curva à esquerda, 1994. Maravilha, então curva à esquerda, o voo 1994. Correto. 8896, vai estabilizando no ILS. Completa final, torre 118, décimo almeador. 118 metros, grato, uma boa noite. Não pode. Zero autorizado, assinal do procedimento ILS no 0, desça para 2000 pés, altímetro no 0 no 8, reporte estabilizado. Direto para 2000, 26, 96. Boa noite, continue a aproximação, informarei pista livre, vento de 1,40 graus com meia dúzia nós, gol no 896. Boa noite, aguardando, pista livre, 1,896. Objeto 6747, seu Solos 37, libere pista direita, tem táxi autorizado via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso no pátio, o Webjet 6746. Táxi via Alfa, reporte antes da Juliette 6746. Nove e meia, check-trend.